896, chame Recife em 12545. 12545, vai chamar, obrigado, mano. Para 2000 em forma estabilizada. Olha para a dona. 3520, autorizada a final, pista no zero, ajuste no zero, no 4, resposta limitada. 14, portaria no terminal 23, ligado, 20. Circo de combate final, semi-torre em 118, decimal 9. Observador, boa, tanto. 2520, passou um zero, basta, basta. 2520, boa, livre com luz na 10, o vento é de no 30 graus com 7 nós. Confirme 130 com 7? 130 com 7, aqui. Obrigado, luz na 10, 2520. Chegou no 8 no meia, chegada a Mali, disse que mantém o 050. Prossiga, prossiga. Prossiga, manutenção, prossiga. Com 8 no meio, dentro para 2000 pés, ajustando 0 no 4, atualizado a final, pistando 0.